espelho do lago. Em mim foi mais violento o estrago, porque o vento ao passar murmurava teu nome depois de o murmurar. Deixou-me tão rápido, passou, nem soube destruir. Mágoas em que sou, tão firme, mas a sua passagem